Localiza esta ilegítima presença, assumindo o perigo, enfrentando a ilogicidade do sol, inteiro num vago espaço sem lugar. Sou o que risco aberto no vento, amanhã, pré-claro do meu sonho, e de lua em lua, de astro em astro, tento que a voz esteja ao teu corpo, na tua face, na água de pérgola da luz. Uma estampa, uma mulher vestida de toureiro, tem o seu retrato na minha locomoção ao vivo. Junto com ela. Thank you. Rui.